Spike Lee, a pimenta do Brasil. O tempo não volta. Aproveite agora pra fazer o que tiver vontade. Tudo passa tão rápido, às vezes deixa saudade. Curta sua infância, tenha boa lembrança, a doçura da inocência. Ontem eu era menina, hoje eu sou mulher. São tantos problemas, não posso meter o pé. Tenho que resolver a minha vida. Alguns são de chegada, outros são de partida. A estrada é florida para alguns, outros não chegam em lugar nenhum. Alguns têm juventude, sufoca pouca idade. Outros já nem tempo têm. Sozinhos no mundo não tem ninguém. Não perca tempo com bobagem. A velhice é permanente, só resta as recordações. Tantos invernos, tantos verões. Diga eu te amo todo dia, conserve a alegria. Não espere tema para festejar. Fale tudo o que eu quiser falar. Ultrapassou maturidade. Vamos lá, vamos lá! Alguns são de chegada, outros são de partida. A estrada é florida para alguns, outros não chegam em lugar nenhum. Alguns são juventude, sufoca pouca idade. Outros já nem tempo têm. Sozinhos no mundo não tem ninguém. Não perca tempo com bobagem. Não perca tempo com bobagem. Não perca tempo com bobagem. Não perca tempo com bobagem.